Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, boa noite para todos, bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Interweb. Hoje é sexta-feira e já sabem que às sextas-feiras temos sempre Dance Music aqui na Rádio Interweb. Ora, pois, muito bem, e hoje estamos então a iniciar mais um Musicália. Atenção, porque temos logo no princípio grandes músicas para curtir. A primeira chama-se No Limit e é dos Two Unlimited. Já sabem qual é que é, não já? Dispensa apresentações, é um estouro completamente. Ainda os C12 com o tema I'm Gonna Be Your Fantasy. Grande música, então, que vamos ouvir. Elas vão abrir a 146ª edição do Musicália nesta noite da sexta-feira, 7 de janeiro de 2011. Vamos à música, dançamos a partir de agora. Time. So check, mic, one, two. I'm about to go fuck wild. The fuck like Rogers, wild like Fox. Here comes the boot knock, don't stop. Keep it going to the tempo that's flowing. On and on and on to the crack of dawn. Yo, game, what's on? Fantasize, memorize. Add a little flavor to stop the vibe. Right, hot music all night long. US wide, cause it's too damn strong. That's right, the fact is stated. Case closed, no debating. On the stand, backed by public demand. Roll that fancy jam. I'm gonna be your fantasy. Vamos chegar com Dr. Alban, It's My Life, tema do princípio da década de 90, e logo depois um tema que dispensa apresentações, Just the Wonderwall. E é assim que segue mais um Musicalia, mais dance music dos anos 90. São os grandes hits que nos levaram à pura da loucura nas pistas da dança da década de 90. Vamos à música! Things I say, I say them no more. Changes come once in life. Stop for me. la lumière s'en va. Un petit moment d'obscurité, infinité, immensité. Le soleil noir m'emplit d'émotions et m'emmène vers la planète des rêves. Ce phénomène fantastique me fait trembler. J'entends mon cœur qui bat. Tout émerveillé, je sens l'énergie du soleil noir. Mas o que é que eu disse? Eu disse Just the Wonderwall. Eu acho que queria dizer mais Le Soleil Noir. Grande música essa. Essa sim foi aquela que acabamos de ouvir. Onde é que eu fui buscar essa Just dos Wonderwall? É de facto uma grande música, mas não tem nada a ver com música dessa. Ai, onde é que anda a minha cabeça? O tema Le Soleil Noir. Vendo o que acabamos de ouvir. Bem espetacular. Dispensa apresentações. Esta música esplêndida que acabamos de ouvir. Ainda estamos aqui com os neurónios a mexer. Assim à volta. O espetáculo. Ora, pois muito bem, isto hoje está demais. Vamos fechar a edição de hoje. Atenção, porque hoje ainda vamos ter Target DJ à meia-noite. E no canal 2, Live Set com o DJ Zé Luís. Vamos fechar a edição de hoje com Loft e Don't Stop Me Now. E ainda para ouvir Penelope com o seu grande tema Take a Chance. É assim que as portas de 146ª edição da Musicália se vão fechar. Eu estou de volta na próxima terça-feira para mais um Musicália. Mas conta a Dance Music aos grandes grandes hits de dança nos anos 90, eles só voltam de hoje a uma semana. E, portanto, eu quero-vos desejar um ótimo fim de semana. E se é este o género musical que vos agrada, então cá nos juntamos todos na próxima sexta para mais 30 minutos de grandes momentos e grandes sucessos musicais. Fiquem por aí, até para a semana! Don't stop me, don't stop me now. I won't stay another day. Don't stop me, don't stop me now. Take a chance, take a chance. Are you ready for romance? It's now or never. Take a chance, are you ready? Take a chance.